Já acostumei com essa responsa há tempos. Enfrento a vida cara a cara desde muito cedo. No desafio de não provar veneno, tive que aprender tudo rápido sem ninguém pra me dar conselho. Não demorei pra perceber que eu não ia ter muita chance pra parar e perguntar por quê. Problemas fazem amadurecer, não esquecer a causa deles te dá força pra permanecer. Tem tanta coisa que não deu de fazer, entendi. Desde menino eu vi que o que move o mundo é dinheiro. Nem foi preciso crescer muito, nunca vejo junto à luz do dia e a coroa. Ensino que é emprego e ainda achando que é possível ser tudo aquilo que com que eles nos proporcionam é impossível ser. Sem fraquejar nem pensar duas vezes, é pela honra de três moleque, a coragem que um homem não teve. É de onde eu tiro forças pra lutar e um dia ver meu sonho um pouco mais perto. O ciclo em mim encontra seu final. Superar o que passou pra prosseguir. Sou parte dos que veio sem sorte. Drama pesado, roteiro manjado, cena triste sem corte. Indo pros lados que ninguém escolhe, aturando tudo calado e transformando em poesia o ódio. Essa parada ou te faz frio ou te faz rancoroso. No meu caso os dois e cada um domina um pouco. Por isso o momento é propício, eu me adapto ao medo. Me calo com o tempo, eu me afasto e me mato por dentro. Renasce, reacendo a chama que arde no peito. Ergo a cabeça e deixo que a vida decida. Ao meu favor ou contra, não importa. Que do fundo dessa fossa, a única saída é pra cima. Meu olho brilha, inunda igual enchente. Põe o que puder na mochila e o que precisa pra seguir em frente. E o que ficou pra trás, não conta mais. E tu aprende que evoluir com a perda vale mais. É de onde eu tiro forças pra lutar e um dia ver meu sonho um pouco mais perto. O ciclo em mim encontra seu final. Superar o que passou pra prosseguir.